na canteira, eu cumpro meu papel. Nasci livre e não há quem me põe maneiras, pois trago o chucrismo nas veias e devoção ao grande patrão do céu. É uma campeira, leva a vida no UPA, com a querência sucre em minhas campeiradas, de marcha batida no todo dos pastos, vou bater de carro. Buenas e me espalho nos pequenos do de prancha e nos grandão do detalhe. Eita, nós temos de novamente chegando com mais uma edição do nosso Bem Campeiro, aqui pela sua emissora preferida. De fundo musical aí, o grupo Galderiaço, com a marca de Alma Campeira, que é a nossa identidade musical. Estamos chegando mais esse final de semana, né? É final de semana de carnaval, que coisa! Sempre agradecendo aí Fábrica de Tampos Antunes, do amigo Valmir Antunes, também Massotex Tintas e Texturas, meu amigo Marco Antônio Massotti, que ele quebra a costela de 3,5 voltas, e também Eco Cone Sul, a revista mensal do Cone Sul, que você pode fazer sua assinatura e receber na porta da tua casa, tá certo? É o programa Bem Campeiro, que vai com você durante 1h30 te fazendo companhia aqui pela sua emissora preferida. Sem muita delonga, sem muita demora, né? Temos participação buenacha hoje, né? É. Temos aniversariante para homenagear, né? Temos dois chamamé no finalzito do nosso programa aí, engatilhado para tocar. Nós vamos começando aqui com o grupo Os Garotos de Ouro, o Gaúcho e a Paulista. Na sequência tem o Legião Gaúcha com Alma de Cavalo. Ô Luiz Cláudio, isso aí não é o tal da Rocha? Mas oi, tchê, eu conheci uma mina lá de São Paulo, tá tentando me ensinar essas coisas. Mas não me venha com esse troço. Sei lá então, né? Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, te traria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. Nessas andanças da vida, fui pra São Paulo e os meus amigos me levaram pra balada. Apareceu uma gata de parar o quarteirão e olhou pra quem? Pro gaúchão. Ela disse: gato, que dança, rocha. Sou gaúcho, não me afrouxo, mas só danço maneirão. Me apaixonei por ela e logo convidei: venha pro Rio Grande pra saber o que é bom. Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, entraria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, entraria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. Mas só danço maneirão. Me apaixonei por ela e logo convidei: venha pro Rio Grande pra saber o que é bom. Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, te traria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, te traria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, entraria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. Se ao invés de um camaro tu gostasse de cavalo, entraria de São Paulo pra morar no Erechim, pra cuidar de mim e do meu coração. Uma mulher não é feliz sem conhecer o gauchão. pra meio pavio, só pra o clarim na consciência. As tropas batiam casco pelos campos da querência. As armas republicanas, rubras del sangue caliente, trançavam tentos da história do povo do continente. Campeiros do meu Rio Grande, segure o chapéu na mão, que as cores da liberdade refletem no pavilhão. Quem tem no sangue as três cores, verde, amarela e vermelha, tem a alma de a cavalo emponchada nesta bandeira. Tem a alma de a cavalo emponchada nesta bandeira. Virou lenda na poesia das pajadas. Restaram ensinamentos pra uma pátria conquistada. A deter dignidade, coragem, fibra de guapo, pra viver com a mesma garra com que brilhava um farrapo. Campeiros do meu Rio Grande, segure o chapéu na mão, que as cores da liberdade refletem no pavilhão. Quem tem no sangue as três cores, verde, amarela e vermelha, tem a alma de a cavalo emponchada nesta bandeira. Tem a alma de a cavalo emponchada nesta bandeira. Campeiros do meu Rio Grande, segure o chapéu na mão, que as cores da liberdade refletem no pavilhão. Quem tem no sangue as três cores, verde, amarela e vermelha, tem a alma de a cavalo emponchada nesta bandeira. Tem a alma de a cavalo emponchada nesta bandeira. Tá bueno, teve aí com Alma de Cavalo o grupo Legião Gaúcha, o Gaúcho e a Paulista com os Garotos de Ouro. É, as primeiras marcas do nosso bem campeiro nesse final de semana, tá certo? É, final de semana de carnaval, e se tu não tem nada melhor para fazer da tua vida, continue aí palanqueadito escutando nós, tá certo? É. E lembrando que você pode participar, né? É, já tá ativo lá no tal do Facebook, né? É o nosso DJ campeiro aqui, já criou, ó, um grupo lá no Facebook do programa Bem Campeiro. Só tu procurar nos grupos do Facebook lá, Bem Campeiro, vai achar nós, né? Por lá tu pode participar, pedir tua marca, mandar teu recado por aqui, mandar teu chat, que nós vamos te atendendo e no final de semana rodamos a tua marca, tá certo? É, já nós vamos começar a atender as participações aí que tivemos durante a semana. Pode mandar tua mensagem também pelo 46984193079. É nosso zap zap aqui, tá certo? Simbora metendo mais marca na conversa. Chega o Luiz Marenco para tocar e cantar pra gente Romance do Pala Velho. Na sequência, Os Mateadores, para deixar guri faceiro. Thank you. uma vez fui na cidade, na maldita perdição. Lá perdi meu pala velho, que me doeu no coração. Quando voltei da cidade, vinha com dor na cabeça. Cheguei fazendo promessa, Deus permita que apareça. Encontrei giro do posto e não deixei de maliciar. Que ele achou meu pala velho e não queria me entregar. Fui dar parte ao comissário, ficou pra segunda-feira. Me levaram na conversa, se foi a semana inteira. Veja as coisas como são, como se forma a lambança, que pelo mal dos pecados era o forro das crianças. Com este meu pala rasgado, passava campos e rios. Com este meu palinha velho, não temo chuva e nem frio. Foi forro para as carpetas e em carreiras perigosas, até serviu de agasalho para muita prenda mimosa. Até nas noites cautérias, meu pala soltito ao vento e abanando pachola pras luzes do firmamento. Informem nas vizinhanças este triste sucedido. Quem tiver meu pala velho, que prendam este bandido. Neste mundo todos morrem, da morte ninguém atalha. Me entreguem meu pala velho pra me levar de mortalha. Guri faceiro, secoeira. Chega no treveiro, negaciando uma perganta. Mongoche e frouxa dispara o meu formigueiro. Nesse tranca subotado, leva por diante a bailanta. Coisa de louco, chega, faísca o candeeiro. Pinta de fora, presteia louco pra entrar na bailanta. Larga gaúcha, nessas de rancho fronteiro. Deixa a caia o corpo inteiro, pateando a poeira levanta. Larga gaúcha, dessas de rancho fronteiro. Deixa a caia o corpo inteiro, pateando a poeira levanta. Maneira prenda dos bailes, por de donzela. Entenda, sai da janela, quando o gaiteiro lhe puxa. Firmando olhares com a canha, meia costela. Chega em te frouxa a fivela, bailando a moda gaúcha. Maneira prenda dos bailes. Bailando a moda gaúcha. Meia costela, chega em te afrouxa a fivela, bailando a moda gaúcha.